equipamento, ok? A clareza é muito ruim, ok? Faça um check de equipamento e uma nova chamada. Salvador, vou passar com o Vitorinho da Juliette. Vitorinho da Juliette, reporte final de 2 milhas, 17. Reporte final de 2 milhas, 17, dá pra gente atender de contato, Juliette? Afirmo. Cortando, reporte 2 milhas, Juliette. Alguém alcança, Daniel. 395 direita, via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10.2, tem um bom voo. 10.2, direita Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, obrigado, um bom dia. Boa tarde, já. É, bom dia mesmo. O azul 4082, ingressa via Juliette, portão 01. Juliette, portão 1, azul 4082. November Quebec, mantenha ponto de espera. Controle o quilo Serra Lima para iniciar a descida, está em condições iguais, solicita modificação. Quilo Serra Lima, o plano instrumento cancelado 02, principal altitude de tráfego, o QNH1-0-2 em Salvador. Muito obrigado, né? Salvador, bom dia, o TAM 3895, ponto de espera 10, posição de colagem. TAM 3895, a linda, coluna 0, vento 10 graus, 149. Posição de colagem da pista 10, TAM 3895. Vitor Índia Juliette, livre pouso 17, vento 10 graus, 149. Livre pouso 17, Vitor Índia Juliette. 0, Chame Torre Salvador em 18, decimal 95. 18, 95, boa. Boa. Oi, Salvador. Bom dia, Web 6740. Web 6740, continue a aproximação, aguarde pista livre. Continue a aproximação, aguarde a pista livre, 6740. Na proa da rotatória, visual com aeródromo, Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, chame torre Salvador em 118, decimal 95. Torre em 118.95, Vitor Mike Quebec. Afirma, autorizado o backtrack, o Vitor Índia Juliette, seu solo 04. Meia decimal 0, alterna 128, decimal 8. Pista 107. Força aérea 6701, chame centro Recife, 126.0, alterna 128, decimal 8. Chamar aí 126.0, alterna 128, decimal 8, fazem 701. Controle Salvador, tá 3804, bom dia. Bom dia, tá 3804, acione identificação, prossiga na chegada Mari. Para 2.000 pés, o QNH 1012. Mari para 2.000 pés, o 3804. sinalização voando com 230 nós, tem que ir um pouquinho reduzido aqui para encaixar no peso de pouso, ok? Afirmativo, velocidade a critério, tá? 3804. Obrigado, senhor. Estimou solo 21. Salvador, tá? 3895. Gente, frequência livre estaciona Vitor Índia Juliette. Senhor, poderia confirmar a frequência por 3895? 1198. 098. Controle, TAM 3895. 3895, contato radar, suba para o nível 340, saída da EL. 340, possibilidade da presença da EL? Autorizado, pro de Leda, TAM 3895. Leda, obrigado. Vitor Mike Quebec, continue a aproximação no 7, aguardando a pista livre. Positivo, continuando a aproximação, Vitor Mike Quebec. Cruzado localizador, LS 106200. Xenema 6200, chame Torre, Salvador em 198, decimal 95. 295. Vitor Mike Quebec, evite redução, ok? Pra evitar empate com tráfego em Duna, ok? Da 190. Sempre pro Vitor Mike Quebec. O Vitor Mike Quebec evite redução. Evite redução. Tá positivo, evitar redução, Mike Quebec. O Vitor Mike Quebec desconsidere a última instrução. Inicie 360 com curvas pela esquerda. Aguarde instruções para prosseguir final no 7. Positivo, curvas pela esquerda, Vitor Mike Quebec. Índia November Quebec, pronto. Índia November Quebec, livre decolagem 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-4 nós. Torre Salvador, Oceaner 6200, estabilizado, LS 190. Gente, Oceaner 6200, aguarde pista livre. Aguarda. Índia November, Quebec, ok, ciente. Índia November, apenas confirmando para sair para toque remetido aí no Serra November, Maikeco. Direito 1219. Oceaner 6200, informa o tráfego à esquerda, fazendo espera setor norte, final de 3 milhas 17, Papa Alfa 32, mil pés, não vai interferir com sua aproximação. Gente, tem mesmo uma notificação. Oceaner 6200, livre pouso 10, vento 100 graus, 14 nós. Livre pouso 10, 6200. O Vitor Mike Quebec informa o tráfego final de 4 milhas 10, aproximação final, R2 da Oceaner, ok? É, reporte. Interceptando a final no 7, ok? Visual com tráfego, Vitor Mike Quebec. Índia November Quebec, decolou 08, chama controle 1198. 1198, já. Capitão Índia November Quebec, prossiga visual, meu pé de corredor axé. Afirmativo, Quebec. Gente, se ajuste como número 2, reporte final de 1 milha. Quebec. Confirma o Índia November Quebec. Se possível, qual é a prova ideal para o Índia November Quebec desconhece o corredor? Índia November Quebec é seguir a linha do litoral. Índia November Quebec. Mantendo linha do litoral, meu pai. Índia November Quebec, grato. Afirmativo, TAN 3804 é autorizado. Final ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado, localizador. Autorizado, vai voltar estabilizado, TAN 3804. Mike Quebec, livre pouso no 7, vento 1-0-0 graus, ou no meia dúzia de nós. Quebec, Vitor Mike Quebec. 7740 pode ingressar? Afirmo, até o portão 10, web 6740. Ingresso do portão 10, 6740. Vitorino e Juliette chamou o solo. Serra Lima, confirma a estimada de pouso. Qual o horário da notificação? Gente, aguarde, Vitorino e Juliette. Salvador, está 3804, pode considerar a recepção de TAP, senhor? Web 6200, correção, Xané 6200, taxia via Alfa e reporta para ingresso da 3 Juliette. Alfa reporta Juliette, 6200. Atento a tráfego por cima para Serra Índia, Romeu Índia, para coordenação, frequência livre, o quilo Serra Lima. Controle de Salvador no 35220, bom dia. Trip 5220, acione a identificação, autorizado por ETAP, desça para o nível 050, QNH 1012. 5220, desce. Qual é o nível para o Trip 5220? Nível 050, Trip 5220. 5220, desce. Turinho Juliette, na escuta. Mando Salvador, Cairo, às 14h, não é isso? Turinho Juliette, na escuta. 3895, chama o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Compensou a secundária, senhor, poderia repetir a primária? Afirmo, 125, decimal 1. 251-3395, obrigado, uma boa. Boa. Isso, Xané 6200. 702, autorizado, 6200. Ficação autorizada por hora da rotatória, QNH 1012, reporte no ponto e das descidas. Pesado, gol 9250, chama táxi. Salvador está livre, né? November Quebec, confirma a altitude que mantém. November Quebec, controle. Eu te informo que estamos recebendo o modo Charlie 1.310. Índia Novena Quebec recebendo essa informação 2x2. Índia Novena Quebec, informa que o modo Charlie estamos recebendo altitude de 1.300 pés. Eu estou indo, eu vou recebendo um pouco. Posso mudar pra gente, Índia Novena Quebec, pro Amazonas Caiu? Autorizado, Índia Novena Quebec, porém mantenha 1.000 pés. Há tráfego, mantém 2.000 pés em aproximação para Salvador, Índia Novena Quebec. Informa o tráfego 2 horas, 5 milhas, rumo oeste, mantém 1.000 pés, o tipo 1 Centúria. Tá sim, está 3804. Só contém o tráfego correto da 3804, ou a aeronave? O Centurion, Charlie 210, 3804. Afirmativo. Alfa Bravo Eco. Negativo. Qual contrato, TAM 3804? Gente, é ponto estabilizado, localizador TAM 3804. Ele procedimento de chamada estabilizado, TAM 3804. Que Alfa desça para 1500 pés, que legal no 012. November Quebec, livrando a CTR Salvador para coordenação, autorizado frequência livre. Bem que acionamento na 5, gol 1777. Autorizado, gol no 777, chama táxi. 77. A 2, meu pé de QNH no 0, no 2. 5220, cliente para 2, meu pé. Juliette da escuta do solo. Tango Vitor e Juliette na escuta do solo. Não, 06 é o controle. Sente o Guardião 06, prossiga via linha do litoral para Salvador, que negar no 012, Guardião 06. Localizador, TAM 3804. TAM 3804, chame Torres, Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Guardião 06, copiou o controle? 3804, ciente, reporte final de 5 milhas, já tá visual? É, afirmativo, tá visual. Vai chamar final de 5 milhas. Afirmo, TAM 3804, reporte baixar, travado também. Ciente. Pico 220, autorizado, final e aliás, X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Trip 5220, ciente. Ajuste no 012, tem um bom voo, Vitor e Juliette. Fala, gol 9250, acionado com 16-1, meia dúzia a bordo, 3:40, Natal alterna para o taxi. Gol 9250, inicia o táxi até através do portão meia dúzia inicialmente. Até através do meia dúzia inicialmente. Gol no 777 da escuta. Escuta. Coordine com a equipe de pátio após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, prossegue no pushback, chama táxi. Gol 9250, corrigindo a informação, prossegue até o ponto de espera agora, via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, torre 1895. O ajuste no 02, bom voo. Você segue agora direto para o ponto de espera com 1895, 1012, gol no 9250. Gol 06, tá no trajeto de Pituaçu. Guardião 06, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 118-995, Guardião 06. Decolagem da 17, curva à direita, corredor axé, controle 119.8, aciona 0161, o Vitor Mike Quebec. Salvador, Guardião 06. Guardião 06, confirma intenções de pouso. Pátio 3, de embarque de passageiros. Ciente, Guardião 06, reporte para o cruzamento da 1735. Torre está 3804, arremeteu para o pro Windchill. Ciente, está 3804, conforme a carta, aguarde transferência. Ciente. Torre, pode confirmar a informação para o 06, por favor? Guardião 06, torre 118, decimal 95. Pode confirmar a informação para o Guardião 06? Guardião 06, reporte Itapuã, ok? Relativo. Três oito zero quatro, o senhor pode confirmar aqui a altitude? Olha, a gente estava mais ou menos a 1000 pés, aí deu wind shear ahead, não foi wind shear na localidade, foi ahead. Ok, ciente, então 3804, chame o controle 1198. Vai chamar 198, tá 3804. 804, arremeteu por Windchill. Editor 3804, vetoração para final ILS, que foi pista 10, curva esquerda na proa 310, o TAN 3804. Curva esquerda, proa 310, o TAN 3804. Aí, Quebec, liberacional, chame táxi. Torre 1950 voltando, aeronave que arremeteu, ela alegou o quê? O Itiria, foi isso? Afirmo. Tá bom, obrigado. Voo 9250, alinha e mantém, pista 10. Alinha e mantém, com pico de 23 nós, o trip 5220. Pico 220, ciente. Tá 3804 confirmando, deseja nova aproximação. Afirmativo. Ciente, o Guardião está livrando o litoral, vai cruzar o eixo do 97 direto para o pátio. Só confirma o número 1 na aproximação, tá 3804. 3804 agora é o número 2, o número 1 passando Duna no momento. Caraca. É 3206, acione a identificação, prossiga na chegada da mar e desça para o nível 050 QNH 1012. 050 1012, chegada mar e desça no Body Tap. 9250, aguarde um minuto para a decolagem. Tomé Quebec, ajuste no 012, autorizado o táxi, reporte no 107. Guardião 06, é só para confirmar, só para enfatizar, tem um Boeing da Gol que vai iniciar a rolagem na pista 10, pouse no pátio 3 de forma a não interferir de forma alguma com a rolagem do mesmo, ok? Relativo, vou prosseguir direto visual com a evolução dos tráfegos no aeroporto. Voo 9250, livre decolagem 10, vento 090 graus, 14 nós. 9250, gente, iniciando, galera. Pessoal 95, ajuste marca 1012. 1012 em frente, ponto de espera da 10, 18, 9, 5, 14, depois 77. 90 graus, 14 nós, com pico de 18 nós, TAN 32 no metro. TAN 32 no metro, pode confirmar qual companhia era nós? Da companhia, TAN 32 no metro. Então, 5220. Livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 149. 5220, ciente. Mari, espera minha vez, pode ser que eu. 0, decolou os 25, chame o controle 1998. 98, obrigado. 5220, só pra informação, a aeronave anterior arremeteu devido ao enchi, ok? 5220, ciente, graças. Esquerda 210, limitado, LOC da 3804. Controle, boa, gol, 9250, decolando na pescoço. Boa, gol, 9250, contato radar, suba para nível 410, na saída PUCA. 410 na PUCA, obrigado. 1777, visual com trava na curta final, ATR. À vista. Após a passagem do ATR, ele mantém 1-0, gol no 777. Após o trip, ele mantém na 10. Curiosidade, se 67 é enfrentamento? Então questiona se o trato na curta é treinamento? Não, se o 167 está no pátio, ele é enfrentado. É, eu desconheço, comandante. Felizmente eu desconheço, ok? Tá bom, obrigado. Tá alinhando na 10 agora, o senhor 777. Ok, gente. Controle, a polícia Guardião 06 a decolar, direção do corredor Axé novamente, vai 510 a direção sobre o Rio de Cajazeiras, bairro da Cajazeiras. 1-2. 1-0-1-2, o ajuste descendo para 2000 a contato, 3-2. 1-1-9-8. Utilizado com Plan Sul e estou com o Minuano decolando a pista 17. Vai evitar inicialmente a final da 35. Decola, aguarde a cruzamento da 35, ok? Negativo, vou decolar. Ela 1-0, se marcando no litoral, aguardando aí a autorização. 35220, no solo 27, direita, remota 04, parte 3, tem? Tem remota, parte 3 na sua escuta. 070, Kennegal no 012. 777, o aeronave pousou dois dias atrás, agora eu não sei informar se foi fretamento não. Tá bom, obrigado. Nada, decolagem autorizada, pista 10, 100 graus, 16 nós, 777. Iniciando pista 10, 777. Felipe, tentando aí um esquilo decolando, tá livre até a remoto 04. Ok, sim. Vitor Mackeberg, decolado os 28, direita 121,9 com paizão. 119,8 é o controle, até a volta, Quebec, Gret. Oi, Vitor Mackeberg, 119,8 da volta. O Guardião 06, essa visual com o Minuano decolou a sua direita aí no corredor Axé da 17. Sim, ativo. Pode curvar a direita, cruzamento autorizado na final da 35, aguarde pela sede de comunicações. Gente, estou prosseguindo a retaguarda do Minuano, mantendo separação, Guardião. Qual o destino? Salvador mesmo, só fazer um sobrevoo no bairro de Cajazeiras. A melhor saída para Feira de Santana seria litoral sul ou litoral norte? 304 na escuta? Tá, 3804, prossiga, senhor. E avistado, cheque o trem, pista no zero, pouso autorizado, 90 graus, 16 nós, tá, 3804. Aí, embaixo travado, senhor, livre pouso, tá, 3804. Como a aeronave reportou alguma coisa sobre o mentira a mais aí, não? Controle Salvador em 119,8, aciona o transponder 5132. Oscar. Ok, Bruno 776, decolador 29 no 19, décima 8, boa viagem. 19 e 8, obrigado, uma boa tarde. Tarde. Autorizado final, ILS X-ray pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final ILS. Vem, vou trazer localizador, tá, 3290. Quantas milhas aí até a Cajazeira? 777. 118.900, o posto mais de alta grátis do Bolívar.